Gostou, né, nem dois? Na eu boto com essa parede, toda a equipe do toque, fica aí, tem som. Brabo do paredão. É no movimento que ela gosta, de pego de frente, pego de costa. Vem dançando assim, eu vem jogando assim pra tropa. É no movimento que ela gosta, pego de frente, te pego de costa. Tu vem dançando assim, eu vem jogando assim pra tropa. Eu disse, joga, joga, joga, tchô! Tu vem jogando assim pra tropa. Eu disse, joga, que joga, que joga, joga, mulher! Tu joga o rabetão pra tropa. Eu disse, joga, ah, vai, ah. Tu joga o rabetão pra tropa. Eu disse, joga, que joga, que joga, joga! Tu joga o rabetão pra tropa. Joga, joga, joga, joga. Tu joga o rabetão pra trás.